quero pra ver o pôr do sol. Fazer o que quiser fazer, espera amanhecer, agarra o lençol. Se perde no nosso prazer, que eu te espero pra ver o pôr do sol. E fazer o que quiser fazer, espera amanhecer, agarra o lençol. Se perde no nosso prazer. Te espero pra ver se encontro minha paz. Já perdeu a graça e nós não rola mais. Eu me entrego demais, me prendo demais. E essa cena não me satisfaz. Pedi pra você largar tudo e vir comigo, que eu te entrego o infinito, só você não vê. O nosso caso é daqueles esquisito. 4 anos, amor bandido, difícil esquecer. É, aquele canto parecia o nosso lar. E nos seus abraços achei a calma que eu antes não tive a sorte pra encontrar. E a sorte veio acompanhada de uma ruiva de olho mel, que me levou do inferno ao céu. Você não sabe há quanto tempo eu tô querendo te encontrar e dizer que é você que eu sonhei a vida inteira pra mim, sem ter a certeza de que dessa vez não vai ter fim. Precisando sair, me distrair, botar a mente no lugar. Não me sinto mais aqui, tá tudo estranho. Esse amor não tem tamanho. Pensa que tem graça, brigar no meio do trânsito se a nossa alegoria já tá na avenida. O pandeiro marcava certo o passo do destino. Você não sabia, mas eu já. E agora é tão fácil, pergunta sempre qual vai ser, inventando mil motivos pra tentar me ligar. Sinal tá vermelho pra você, é sinal vermelho. Posso até jogar verde pra você, mas é sinal vermelho. Mas vem sem medo, e quem sabe eu passe de última hora pela sua rua por engano. E mais uma vez dizer, quero só nós dois sempre. Te espero pra ver o pôr do sol. Fazer o que quiser fazer, espera amanhecer, agarra o lençol. Se perde no nosso prazer, que eu te espero pra ver o pôr do sol. E fazer o que quiser fazer, espera amanhecer, agarra o lençol. Se perde no nosso prazer. Então dança pra mim, rebola pra mim, que eu te quero pelada na minha cama, baby. Esquece do fim, afinal eu sei que no fim das contas cê me ama e eu amo você. Então dança pra mim, rebola pra mim, que eu te quero pelada na minha cama, baby. Esquece do fim, afinal eu sei que no fim das contas cê me ama e eu amo você. Eu amo você, no fim das contas cê me ama e eu amo você.